Vai ter uma comemoração interna, só connosco, de manhã. Vamos hastear a bandeira, vamos fazer uma homenagem ao busto da Dona Josefina. E de tarde temos atividades próprias de cada sala, nesta homenagem. E de tarde, então, vamos ter realmente a comemoração solene. Para além do 67º aniversário, nós vamos proceder à bênção de novas instalações. O Sr. Bispo de Coimbra, que como sabe, e se não sabe eu transmito-lhe por estatutos, é o presidente honorário da instituição. Vamos ter o senhor diretor do Centro Distrital de Segurança Social de Coimbra em representação do senhor ministro de Segurança e Solidariedade Social. Vamos ter o senhor presidente da Câmara e vamos ter inúmeros convidados que de qualquer modo, hoje ou no passado, estiveram relacionados e estão relacionados com a instituição. Portanto, a nossa casa, como sabe, é uma casa que está vocacionada e com respostas sociais para a infância. Assim sendo, temos creches, jardins de infância e temos um projeto privado de crianças, portanto, que envolvem crianças da escolaridade escolar. Chama-se Puzzle. É um projeto interessantíssimo que envolve não só as nossas crianças ou as crianças que nos frequentam fora dos horários escolares, como depois também as ocupamos em férias e que chamamos clube de férias. Na totalidade, neste momento, nós temos 182 crianças distribuídas por essas três respostas, duas oficiais e uma privada, ou públicas, semi-públicas, não é? Em relação aos nossos colaboradores, para além disso, temos uma empresa de inserção na área agrícola que está efetivamente a dinamizar todo o terreno que nós temos na cidade de Oliveira do Hospital, não só a nossa quinta interna, as nossas estufas onde criamos produtos de qualidade inquestionável, porque são produtos sem qualquer fitoesteroide, portanto sem produtos químicos, tudo é criado espontaneamente, e também estamos a explorar a zona agrícola da Quinta da Seara. Isso é feito como empresa de inserção, que envolve trabalhadores nossos e responsáveis pela empresa e trabalhadores que são contratados ao abrigo do IFP.